Senhor, em Ti estamos. Teus santos hão de julgar. Não deixaremos a injustiça, pois em Ti vamos confiar. Nossos corpos são Teu templo. Com poder nos ressuscitarás. Por Teu amor somos lavados. Em Teu nome, Senhor, estamos em paz. Glorificai ao Senhor em nosso corpo e espírito. Fomos comprados com amor. Teu é o nosso destino. Habita em mim, faz-me novo. Teu poder é o que eu quero. Em Ti, Senhor, eu me renovo. Glorificai ao Senhor em nosso corpo e espírito. Fomos comprados com amor. Teu é o nosso destino. Glorificai.